Como ser uma pessoa formidável? Número 5. O mundo enlouqueceu e eu tenho a prova. Scanner corporal. Não, não é um tratamento da Corporação Dermoestética, nem o título do próximo disco da Ana Malhoa. Trata-se da mais recente medida de segurança aérea, dos mesmos autores inspirados que nos trouxeram a obrigatoriedade de provar o leite materno antes do embarque para garantir que não é nitroglicerina, ou a proibição de levar corta-unhas na bagagem de mão, porque estes podem ser usados para tomar o controle do avião. Um scanner corporal é uma máquina na qual se coloca um candidato ou passageiro durante o controle de segurança e que permite que o mesmo seja visto no monitor como se estivesse nu, com tamanha nitidez, que o funcionário responsável pelo visionamento das imagens conseguirá determinar se aquela parte do nosso corpo temos em tão grande estima. É realmente uma poderosa barra de dinamite, como gostamos de pensar, ou não passará de uma inofensiva bombinha de carnaval? Isto, a meu ver, tem apenas um problema. Ser verdade. Porque não estamos a falar do enredo de uma comédia brejeira italiana dos anos 80. João Broncas, nunca te esqueceremos. Mas sim de algo real e que se pretende usar. O mais estranho de tudo é a naturalidade com que a medida parece estar a ser recebida pelas pessoas comuns. Podemos estar certos de que os políticos e individualidades responsáveis pela sua implementação não passarão pelos mesmos controles de segurança, em vez do ultraje que seria normal. Ainda não chegámos ao extremo ridículo de nos pedirem para despirmos a roupa toda para provar que não levamos armas nem explosivos, mas esperem. Chegámos, pois. Chegámos precisamente a esse ridículo. E isto tudo porquê? Porque um terrorista num voo para os Estados Unidos tentou fazer deflagrar uma bomba que levava preso ao corpo e conseguiu apenas incendiar as pernas e ser violentamente espancado por um dos outros passageiros. Se os terroristas a sério são recompensados com um batalhão de virgens no paraíso, este terá direito a quê? A um Ahmed de bigode farfalhudo, hábitos de higiene duvidosos e hálito permanente a falafel? Bombista suicida, pois sim. Ha! Pelo menos acertou na parte do suicida. Talvez a Al-Qaeda deva apostar numas ações de formação. E quem diz Al-Qaeda, diz qualquer outra organização malévola imaginária. Mas não há motivo para alarmes, dizem-nos os entendidos. Os mesmos que nunca terão de passar por estes controles de segurança divertidos. Afinal, as imagens serão visionadas num local reservado e a tecnologia não permite gravação. Ah bom, então não faz mal nenhum. Se as imagens fossem projetadas num ecrã gigante na área de restauração do aeroporto, é que seria preocupante. Assim não. Certeza que ninguém se importará de ter a sua nudez transmitida para a diversão de um grupo de marmanjos desconhecidos fechados numa sala. E a inexistência de gravações é um bocado chata. Era giro poder comprar um DVD para mostrar à família e aos amigos. Estão a ver? Isto é claramente uma nádega e não um aglomerado explosivo plástico. É verdade que é preciso segurança e que todos gostamos de nos sentir seguros quando voamos. Mas será possível ter segurança sem elevar demasiado os níveis de estupidez? Talvez seja realista acreditar que se poderia colocar em cada voo ninjas treinados para desarmar terroristas. Os ninjas estão pela hora da morte e sairia sem dúvida muito caro. Uma solução mais barata é inventar máquinas do século 38 capazes de ver através da roupa das pessoas e fabricá-las em número suficiente para utilizar com milhões de passageiros em todos os aeroportos do mundo. Claro, isso será muito mais barato. Também é possível que não tenha havido grande oposição apenas porque ainda agora se começou a falar no assunto. Quando chegar aos ouvidos dos maluquinhos religiosos do costume, talvez a coisa mude figura. Será que a medida agradará a bispos, padres, freiras, rabinos, por exemplo? E os maridos muçulmanos? Os mesmos que exigem que as mulheres cubram dos pés à cabeça. De certeza que vão ficar muito chateados. Felizmente, não há nada que relacione a irritação dos muçulmanos com o terrorismo que se pretende evitar a qualquer custo. Porque isso seria um grande tiro no pé.